um pro outro e você é meu pai. Meu bem querer, você me faz querer viver 1000 anos ou mais com você, só pra poder te amar e amar. Somos feitos um pro outro e você é meu pai. Você é meu pai. É Benjamin Neto, hein? É DJ China insuperável. O mito cria e o lixo copia, moro. Magia, fatos de nós dois. É o que me prende em você. Dias depois de você partir, não estar aqui. Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir. Todas as noites sinto alguém me cobrir. Será você? Diz que é você. O que me perturba não é não estar aqui, e sim a injustiça de eu não estar aí. O vento traz seu cheiro e me faz lembrar. O rádio sozinho começa a tocar. Será que você tá me vendo aí de cima, chamando minha atenção como sempre fazia? Você mudando as coisas sempre de lugar, tentando dar um jeito de eu Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui. E um dia eu vou dormir e acordar aí com você. Com você. Dia após dia, fatos de nós dois. É o que me prende em você. Dias depois de você partir, não estar aqui. Sentindo seus sinais, assim eu vou seguir. Todas as noites sinto alguém me cobrir. Será você? Diz que é você. E o que me perturba não é não estar aqui, e sim a injustiça de eu não estar aí. O vento traz seu cheiro e me faz lembrar. O rádio sozinho começa a tocar. Será que você tá me vendo aí de cima, chamando minha atenção como sempre fazia? Você mudando as coisas sempre de lugar, tentando dar um jeito de eu enxergar. Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui, e um dia eu vou dormir e acordar. Porque o tempo traz seu cheiro e me faz lembrar. O rádio sozinho começa a tocar. Será que você tá me vendo aí de cima, chamando minha atenção como sempre fazia? Você mudando as coisas sempre de lugar, tentando dar um jeito de eu enxergar. Mas hoje eu aprendi que há algo além daqui, e um dia eu vou dormir e acordar aí com você. Produzindo os melhores CDs do Pará. Júnior do Comércio, diversas marcas. Se quer dizer mesmo a verdade que já não senti mais nada, foi tudo pro espaço aquele nosso amor. Da minha vida você sabe a metade, e por falta da verdade nosso lance acabou. Agora entendo por que me pedi um tempo pra pensar. Já era certo que o nosso caso iria pro ar. Dá um pouquinho de atenção.